na ponte 6, para o Brasil. Eu não sei como é o nome da autoridade, mas posso estar. E você tiver estacionamento para fora da tarde ou no manhã? Por gentileza, solicito autorização para reporte da posição 343 para a rota para o Finger 3. Eu acho que você está na escuta do controle, a escuta do céu é 1-2-1-9. 1-2-1-9, obrigado. Com 3 horas de distância na minha, o alternado é Campino e 1-0-8, o problema está. 1-5-1, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0 no meio. Até o ponto de espera da 1-0, quando no ponto de espera reportará pronto, 1-5-1 com 1-0 no meio, obrigado. 4959, eu falo. Por 5.000 motorizada linha de decolagem, estão no zero, vento calmo. Bom dia, voo 9038, portão 5, chamação Delta. Voo 9038, bom dia, Marcos Costa, prepare o... Confirmando a rota que possui a 3121? Correto, a 3121, voo 9031. Gente, prepare sair da Arbo 1, no transição, leva a Marcos Costa. Escuta, voo 9031. 561, decolado 5, chame Conselho Salvador, 1201, 8, 1, 1. Bom dia, obrigado, boa. Controle, bom dia, com 561, no contato radar, suba para a linha de meio 360, suba saída São Volando. Nação Volando, subindo para o 360, 1561. Gente, azul 4959, equipe de solo, observando a aeronave da Gol no pátio 3, rebocando para o pátio 1, autorizado na porta táxi. Copia. 1903, autorizado para Confins via Pezinho 21, nível 400. Perfil de saída Arbor 1, após posição Elefa, após Elefa com a posição Nítido, o intercepto Espedovim segue conforme. Transponder 5006, frequência do controle Salvador, 120.8. Gracias. Correto, portão 5, chame Blanco, se tiver seu nome. Autorizado para Porto Alegre, via perdido 21, após confirmação de voo, nível 340. Prefixo saída Arbor 1, após posição eletro, após eletro, voo posição nítido. Transponder 5005, frequência do controle Salvador, 120 e sinal 8. Correto, porta 9, chama o tempo. Are you ready to copy? A gente vai mandar um monte de Sierra Alfa Eco Blue, vai atender o Fofó, a pessoa do Flight Permit, Flight Level 360. Runway for takeoff, runway 10, right turn after takeoff, Sandra, one departure, and Delta Transition, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform Transition. Call code 5572, Salvador Approach Control, 20.8. Muito bom, Afirmado 59, detonador 1-1, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom dia. Atraio Salvador 120, decimal 8, menos dias, repasse lá. 2459, e hoje nós informamos que já está fechado o visual, está tudo experimento, né? Então não funciona. A visibilidade de 4 mil metros, teto 1.800 pés, chuva leve sobre o campo. Certo, então confirmando ele algo está fechado. Teria a possibilidade lá do meteorologista, se ele consegue dar uma previsão, se ele vai melhorar ou não, se ele está trabalhando para esperar hoje. Aguarde, nós havíamos falado que estava melhorando, mas vamos confirmar com você. Ok, então, obrigado. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9111, decola Água do Norte. Gol 9111, contato radar, sua Guarani 340, Rio, saiu da Água do Norte. 340, Água do Norte, Gol 9111. Gol 9038, chame o encontro Recife, frequência 128.8, Altena 135.3. 288333, o Gol 9038, ponta base. Não, negativo, temos uma aeronave para reboque na remoto 2, apenas confirmando o estimado para isso, para o experimento. Ah, ok. É, nós já tá quase pronto aqui. É, vai ser no máximo em mais 2 minutos. Gente. Ó, confirmando já pronto. Eu vou tirar o estacionamento. Vou no nome dela. Gente, vou no nome dela atualizar na porta, tá? Tá, tá. Então, vou no nome dela. Recife, frequência no 2 8 1 8 Altena, no 3 5 3. Sim, agora com Recife, no 2 8 Altena, 3 5 3, boa noite, não. Alto 4 9 5 9, no 0 para Coral, serviço ao norte errado, no 0, chame contra o IES, frequência no 2 8 1. Alfa, voo 9161. Voo 9161, autorizado, alinhado de decolar, fiscal 90, vento variável com 3 nós. Alinhado de decolar 0, voo 9161. Após passar pela nave da agência na cauda, autorizado para seguir o redox, reporta a término na posição 05. Ok, obrigado. Salvador, Canto 3601. Canto 3601, aguarde cópia para Congonhas, não me escuta, prepare a saída São Voo 1, Leda Mótico. Preparar qual saída, por favor? São Voo 1, Leda Mótico. São Voo 1, Leda Mótiva, na sua escuta. Bom, 1161, decolado 235, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. É verdade, obrigado, vamos ver. Salvador, gol 1161, bom dia. 1161, contato radar, recarregue de voo 360, direto Leda. 360, direto Leda, 1161. Ignition 1911, cleared line up and take off runway 10, wind 320 degrees, 03 knots. Prefeito saída São João, Leda Mótiva. Responde 5015, frequência do ponto de Salvador, 120.8. Autorizado 360, colada 10, Salvo 1, Leda Mótiva. Primeira aerovia, Azulo 10, Subase, Azulo 16, Cosmo, direto com fim. Transponder 5015. Do controle 1208. São 3601, correto, portão 7. Aguarde para o início do puxo 10. Na sua escuta, o puxo acionamento, São 3601. Foi Salvador, está 3399, formação eco, autorização, Guarulhos. São 3399, aguarde para a cópia, prepara a saída São João 1, Leda Mótica. Diretamente a mesma frequência 1, 2, 3, 5, a perna 1, 2, 5, 1, 1. 2, 8, 3, 5, 2, 5, 8, confirmado. Secundário 1, 2, 5, 1, 1. 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1 Autorizado para Guarulhos, via Pedro 10 até Taubaté, nível 340. Perfeito saída Sonjo 1, Leda Motiva. Transfone 5032, frequência do controle Salvador, 120.8. escuta do Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, afirma, prossiga. Solicitação de reboque da posição 13 do pátio principal, o portão 9. Aceito Mike X-Ray Fox, como aeronave iniciando o X-Rec no portão 7. Coordine com a equipe, se possível, para iniciar o reboque, senão aguarde para o taxi da aeronave. Afirmativo, cliente, obrigado. Série Papa Romeu, óbvio, está fazendo aquilo, a posição número 5 do pátio, um ok? Sim, do seguinte, óbvio, não vem berquilo, tem um bom dia. E aí, cara? Taxa 3601, 127 a bordo, autonomia 3601. Taxa 3601, obrigado, táxi para o ponto de espera da pista no 0 via pátio, táxi 8 Índia, reporte pronto no ponto de espera, general no 0 no 6. Pátio Índia, reportará pronto com 1016, tá, 3601. Five, if enable, one, two, five, different one, hold on.